Ti, Senhor, levanto a minha alma. Em Ti confio, não me deixes confundir. Meus inimigos não triunfarão, pois em Tua verdade eu quero habitar. Olha pra mim, tem piedade, Senhor. Sou solitário, aflito em meu clamor. Teus caminhos quero aprender, na Tua luz quero viver. Lembra-te, Senhor, da Tua bondade, de Tuas misericórdias desde a eternidade. Perdoa, Senhor, minha iniquidade, pois em Ti encontro a verdadeira liberdade. Olha pra mim, tem piedade, Senhor. Sou solitário, aflito em meu clamor. Teus caminhos quero aprender, na Tua luz quero viver. O segredo do Senhor é para os que temem. Tu ensinas o caminho, o coração que cede. Guia-me, Senhor, pela vereda da paz. Em Tuas mãos eu confio, sempre capaz. Olha pra mim, tem piedade, Senhor. Sou solitário, aflito em meu clamor. Teus caminhos quero aprender, na Tua luz quero viver. Redime, ó Deus, de toda angústia. Em Ti espero, minha única confiança. Levanto a minha alma em louvor a Ti, pois em Ti, Senhor, eu quero existir.